Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área novamente, pessoal. Estamos aqui, ó, final de ano chegando, mas a gente não deixa a peteca cair no seu podcast, que é o único onde você conversa com desenvolvedores de games da indústria nacional em português. Eu sou o Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA, falando direto aqui de Vancouver. Como vocês já devem saber, quem não sabe, seja muito bem-vindo ao podcast. E também junto da gente aqui, Rafa Kunen, que é game designer na Gameloft em Toronto. E aí, Rafa, como é que tá esse finalzinho de ano? E diz pra gente se Toronto tem muitos fogos aí na virada do ano novo ou não? É tudo tranquilo? Como é que é? Tranquilo, aqui tem bastante. Acho que eles não levam aqui, não sei se é o mesmo Vancouver, mas aqui eu acho que eles não comemoram o ano novo como a gente comemora no Brasil, né? Acho que o Brasil, ano novo, é muito mais um evento fodão, assim, sabe? É. Aqui é um foguetinho, é ano novo, massa, vou dormir. Sabe? Biribinha, história biribinha. É, no máximo, sei lá, vai pra uma festa, vai pra um bar e... Biribinha, não importa. É pra isso que a gente tá de convidado, mas antes de falar do convidado, deixa eu só chamar aqui nosso especialista em poutine, Fernando Seco, Fernandinho de Montreal, que é programador, lá na BioWare, na cidade francesa do Canadá, na capital francesa do Canadá, que é Montreal. Fernando, como é que é fim de ano, ano novo aí em Montreal? O que, é que vocês fazem de bom? A menos 30? É isso, exatamente. Se tiver até menos 20, dá pra ver os fogos, mas aí eles não investem, o Brasil a gente investe mais dinheiro em fogos do que saúde e educação. Então, aqui eles não fazem. Mas também não é muito difícil investir mais do que se investe em saúde. Então, olha que triste. Mais que do é, que né? Zero é um, né? Aí, geral, tem todos os bares, tem muita coisa pra fazer. Em todo bar, todo restaurante tem muita coisa pra fazer. Show de bola. E como vocês já ouviram aí, está de volta ele, que é o Gugu Liberato da Podosfera Brasileira. Eu estive lá pela primeira vez, na verdade, antes de eu participar de um Super Amiibo Cast. Eu tinha deixado comentários, conversado com a galera, e o Márcio, num episódio, fez algo que ficou, né, pra posteridade, eu guardo até hoje no meu coração. Ele falou lá, toda vez que ele olhava pro meu nome, ele imaginava algo na cabeça dele e ele reproduzia. Então, Márcio, queria que você, por favor, né, Márcio Barrios, do Super Amiibo, está aqui no podcast e vai nos brindar novamente com o que, que você pensa quando você olha pro meu nome. Fala pra gente. Eu imagino o Gugu Liberato apresentando ou o Sonho Maluco, ou o Sabadão Sertaneja, ou o Domingo Legal, falando assim, e agora, gente, o cantor Ziliadzi! Depois que você fez isso no Super Amiibo, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas então, Márcio Barrios do Super Amiibos está aí. E como prometido, semana passada, onde a gente falou da retrospectiva 2015, esse episódio 74, já na virada do ano, é quando nós vamos, aí sim, hein, eleger o jogo do ano 2015. Todo mundo já sabe qual é, a gente já falou o ano inteiro dele. O Márcio está aí para me dar uma reforçada, me ajudar a colocar Fallout 4 lá no pedestal. Esse vai ser o tema do episódio de hoje, eu tentando convencer vocês que Fallout 4 é o jogo do ano. Mas vamos lá, a gente não tem tempo a perder, cara, a gente precisa correr aqui na nossa agenda de episódios de fim de ano pra vocês. Então vamos, cara, pro que interessa, começar a falar então de jogos do ano, de experiências maravilhosas que a gente teve em 2015. Bora! E é assim que vai funcionar, hein? Pra quem viu o especial de fim de ano do podcast do ano passado, onde a gente elegeu o jogo do ano 2014, a fórmula é a mesma. A gente não fez grandes categorias, a gente não gastou tanto tempo tentando, né? Mas precisa falar do melhor jogo mobile. Mas precisa falar do melhor jogo indie. Cara, deixa isso daí pra outras publicações que mantêm um registro mais acurado dessas coisas fazerem. A gente aqui gosta de se divertir e falar sobre experiências fantásticas, seja em qual plataforma for, seja em que formato, qual é o gênero, se todos os jogos de uma pessoa foram do mesmo gênero, foda-se. A gente tá preocupado com isso. A gente quer lembrar de coisas maravilhosas que aconteceram no ano. E claro, a gente também não tem tempo de jogar todos os jogos que gostaria. Eu, pelo menos, falo por mim, né? Que vai ter jogos que vão estar na lista de vocês que não vão estar na minha só pelo fato de eu não ter tido a oportunidade de jogar. Mas vamos lá. Não vou ficar fazendo, dando desculpinha já no começo da discussão, não. A gente vai fazer top 5 de cada um de nós quatro. Então vai ter que ser bem corrido. E quando for um jogo que o outro já falou, a gente dá só aquela pincelada básica. Então vamos lá. Vamos começar com o quinto colocado do ano de 2015, de todos os jogos, todas as experiências que vocês tiveram, que foi lançado esse ano. Eu, por exemplo, tinha um jogo que, cara, eu joguei em 2015, curti pra caralho, que foi o The Talos Principle, mas aí fui olhar ontem, putz, foi lançado em 2014, em dezembro, então não vale, mas fica aí a menção honrosa, então, The Talos Principle é foda pra caralho. Vamos lá, top 5, começando de baixo, vou chamar aqui, deixa eu ver aqui, sortear, quem é que vai ser? Fernando Seco. Fernando, você é o contemplado, vai falar pra gente qual foi o jogo de número 5 da sua lista do ano 2015. Eu joguei, acho, 7 jogos esse ano, então... Beleza. Não, de vez, não tô brincando, mas foi pouco mesmo. Um jogo que eu gostei bastante de jogar, um jogo que me surpreendeu muito, foi Odalus The Dark Call. Oh, esse seria olha! O quinto pra mim. Porque trouxe muita nostalgia. E você não gosta, né? Nem um pouco. Não, mas assim, eu gosto de nostalgia, mas assim, só de nostalgia o mundo não gira, sabe? Então esse jogo teve, tipo, um monte de nostalgia, mas um monte de inovação, assim, sabe? Acho que foi uma coisa que me surpreendeu muito, sabe? Porque eu tava esperando só um Castlevania, na verdade, eu tive uma evolução de um Castlevania e me diverti pra caramba jogando. É o quinto pra mim. Foda, cara. Sabe o que é inovador e refrescante pra caralho sobre o Odalus The Dark Call? Ele teve coragem de ser um jogo difícil, teve coragem de ser um jogo com aquela sensação que a gente lembra nos dias de hoje, cara. O Odalus, na verdade, teve coragem de fazer várias coisas com relação ao seu estilo de arte e tudo mais. Um abraço aí pro Danilo Dias, pra equipe toda, Thaís Weiler, do Odalus, que é um jogo que eles tinham na cabeça com os compromissos que eles tomaram sobre restrições de paleta de cores, por exemplo, que foi muito falado. Tem um artigo muito legal no Gama Sutra sobre isso também, e tudo mais, de dificuldade de, sabe, estilo de gameplay mesmo. Eles não deram, sabe, ouvidos a ninguém, eles fizeram o jogo que eles queriam e fizeram um jogo foda pra caralho. Eu achei muito maneiro você ter colocado o Odalus The Dark Call na sua lista, acho que é bem merecido, cara. Rafa Kunen, seu jogo número 5 de 2015. Fala pra gente. Jogo número 5, ele foi meio inesperado, porque eles anunciaram, assim, uns meses antes, daí não falaram mais, de repente o jogo saiu. É o Mad Max. Adorei, cara, eu adorei Mad Max, eu joguei muito. É aquele tipo de jogo que eu tomava cuidado pra não progredir muito na história, pra não terminar, sabe? Eu adorei o aspecto de exploração, assim, de como eles usaram o universo Mad Max e como combate com veículos, assim, que eu acho que poderia funcionar. Pô, eu adorei o jogo, cara. Ele não é nada, oh, meu Deus, eu nunca vi isso antes, mas ele é aquele jogo que, pô, eu não conseguia parar de jogar, sabe? Eu adorei Mad Max, é o meu quinto melhor jogo do ano. No ano passado eu falei, por exemplo, do Shadows of Mordor. E uma coisa que me marcou muito foi, cara, o jogo, no final das contas, ele não necessariamente precisa ser original pra caralho. Exatamente. O prêmio aqui não é de jogo mais original do ano, é o melhor jogo do ano. E pra mim, o Mad Max merece o que jogar. Não precisa inventar a roda. Né? Exatamente. É, isso aí. Às vezes você faz uma roda muito redondinha e foda pra caralho e gostosa de você rodar. Isso aí cumpre o papel. Eu fui muito criticado no Twitter porque eu tava no hype absurdo pelo Mad Max. É, vai ser melhor que Metal Gear e tal. E a galera... xingando. Ô, Márcio, essa frase não precisava ser sobre o Mad Max. Você fala isso sobre qualquer coisa, vai ser xingada no Twitter. E eu adorei também Mad Max, cara. Ele tá no meu top 10, não tá no top 5, né? Mas é um jogo que eu me diverti muito. As mecânicas dele de combate com o carro e até a versão recauchutada de combate melee, né? Batman, né? Uhum. Tudo é muito bom, muito redondinho nele, né? Ele, que nem a gente brincou, ele não inventa roda, mas ele é um jogo extremamente competente, inclusive em retratar o mundo pós-apocalíptico, em muitos quesitos, eu acho que ele retrata até melhor do que o Fallout, cara. Eu concordo, concordo totalmente. Então, vocês podem ver esse silêncio aí. Márcio Barros e Rafa Kunen acabam de ser desligados da nossa ligação. Aqui não se admite opinião diferente da minha. Não, brincando. Cara, Mad Max é um daqueles que eu comprei e não joguei, como a gente falou alguns episódios atrás. Eu não tenho muito orgulho disso. Cara, eu acho que tu não jogou 3 dos meus melhores 5 jogos do ano. Provavelmente. Agora eu tô na dúvida do terceiro, mas sim, pelo menos 2. Vamos lá, então, Márcio Barros, aproveita aí. Você já ajudou a gente a falar de Mad Max. E você falou que tá no seu top 10, mas não tá no seu top 5. Então, o que que está no seu top 5, mais precisamente na quinta posição? Exato, de... que rachar a cabeça aqui pra montar o top 5, né, que eu tinha feito o top 10, mas eu tive que realocar alguns jogos aqui. Em quinto lugar, eu vou então falar de Dying Light, cara, que é um jogo bem emblemático, né? Primeiro que ele veio de uma empresa que tava bem desacreditada, né, que é a Techland, que tinha feito o Dead Island, que é um jogo que eu acho bem ruinzinho, assim, mas tinha um grande potencial, o trailer explodiu a cabeça de todo mundo, e quando saiu o jogo era aquele, é isso, é. E aí, o trailer era melhor que o jogo, né? Sim, o trailer era melhor que o jogo. E aí a Techland assumiu o desenvolvimento da Dying Light, que é uma outra vibe, né? Não é aquela vibe galhofa do Dead Island. E, cara, eu adorei o que eles fizeram com o lance de parkour, inclusive em muitas partes até melhor do que o Mirror's Edge, que era um jogo exclusivo de parkour. O Dying Light, ele trabalha muito bem nisso. A ambientação, ele tem um clima bem claustrofóbico quando você tem áreas internas. Realmente você fica com medo dos zumbis, o que em muitos jogos isso virou carne de vaca, né? Hoje em dia tem um monte de jogo que você mata centenas de zumbis e até esquece que é um monstro, né? E o Dying Light, ele resgata isso, porque você sente medo. Porque se tiver, por exemplo, um zumbi, dois, você consegue ir lá e dar um pau fácil neles, né? Agora, quando começa a aglomerar, cara, você fica desesperado. E poucos jogos fazem isso de você estar em cima de um ônibus ou de um prédio e uma centena de zumbis lá embaixo e falar, caraca, o que que eu faço agora? Qual o caminho, qual a rota que eu vou fazer pra fugir disso? Então, eu acho que ele é um jogo muito bom nesses quesitos. Assim. Vocês querem uma história engraçada sobre a Techland, então? Só pra fechar aí o discurso sobre Dying Light. A gente fazendo o BGS, né? E a galera da Techland foi trazida pro Brasil pela Warner, que é o mesmo publisher que também publicou os jogos da EA. Então eu interagi bastante, né? Com o pessoal dos poloneses da Techland que vieram promover o Dying Light. Então teve dois anos seguidos em que a gente trabalhou juntos lá na BGS. No primeiro ano, teve uma história famosa aí que fica pros confins, né? Da internet da BGS, que esses poloneses... Na última noite da BGS, saíram pra fazer farra, né? Em São Paulo. E aí foi, tem histórias homéricas dessa noite aí, bebedeira e tal. E dizem que um dos poloneses aí acabou, né? Passando a noite num lugar um pouco, assim, diferente do que ele tava acostumado. Vai. Ratinho! E aí, então, aconteceu isso no primeiro ano. No segundo ano, esse mesmo cara não foi. Foram amigos dele que trabalham na Techland. E aí, a gente resolveu passar um trote pro cara, né? Um dos amigos dele manda lá uma mensagem do celular pro cara na Polônia e ele aqui em São Paulo falando, ô, fulano, olha, chegou uma jovem senhorita aqui com um neném nos braços que parece muito com você, perguntando se esse ano você não veio no evento. Oh, o neném tão branquinho. Parece polonês, rapaz. Que coisa. Demorou um pouco pro amigo descobrir que era sacanagem. Caraca, que mancada. Standing on the edge. Então, o meu número 5 do jogo do ano 2015 vai ser... Olha só que surpresa, hein? Nunca achei que eu ia colocar um jogo dessa 4. Franquia. Não, rapaz, que isso? Me respeita. Eu nunca achei que eu ia colocar um jogo dessa franquia no meu top alguma coisa, mas é Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Isso mesmo, quinto colocado, isso aí. Então, cara, eu achei que o Kojima acertou a mão. Engraçado que provavelmente o último Metal Gear que nós vamos ver, se não Forever, pelo menos com o Kojima, né, no comando, e eu achei que eles finalmente acharam uma fórmula de jogabilidade muito, muito gostosa, muito cativante. E, cara, stealth é difícil fazer bem, poucos são jogos, e eles conseguiram esse balanço entre stealth e ação, que pra mim é fantástico. Os gadgets, as surpresinhas, todas aquelas mecânicas que você não imagina que eles vão ter se preocupado em fazer estão lá. O quanto você descobre de novas mecânicas no jogo conforme você joga. Eu passei muito mais horas jogando Metal Gear do que eu achei que iria, e ele pra mim é o quinto colocado desse ano, talvez esteja na lista dos outros participantes até em uma melhor colocação, mas quinta experiência pra mim foi Metal Gear 5. Eu só tenho coisas negativas pra falar, então me calarei. Ih, rapaz. Guarda todas as coisas negativas pra falar pro Fallout 4, né? Exato. Bom, Vambora então, hein, que a gente não tem tempo a perder, não. Então a gente já vai pro número 4 e agora vou chamar Márcio Barros pra começar essa rodada. Diz pra gente qual é o quarto melhor jogo de 2015 na sua lista. Cara, meu quarto melhor jogo de 2015 é Rise of the Tomb Raider, cara. Olha! É um jogão. Eu nunca fui fã da franquia Tomb Raider, eu achava bem chatinho, na verdade. Quem gosta, né, de peitos e... Ninguém, é. Peitos poligonais. Eu joguei o primeirão no PC. É, 5 polígonos cada peito. E eu achava bem ruim, cara. E quando teve o reboot, né, pela Crystal Dynamics, eu falei, ok, vamos jogar. E eu fiquei completamente fisgado, apaixonado. Virou um dos meus jogos favoritos, assim, o primeiro. Tanto que eu fiz 100% nele no Xbox, depois no PC, e aí ele veio na Games with Gold do Xbox One, e eu fiz de novo 100%. E eu acho que eu nunca fiz isso em nenhum outro jogo, cara. E eu acho que o Rise, né, o novo jogo, ele consegue puxar muita coisa do anterior, e também eles conseguiram trazer elementos do Uncharted, né, as duas franquias agora que disputam, né, seria meio que um Command Conquer versus Warcraft, né. Olha. Eles estão nessa guerrinha, né, de um pegar elementos do outro, e o Rise of the Tomb Raider, ele consegue intercalar esses momentos extremamente scriptados de filme de aventura, Indiana Jones, que o Uncharted trouxe pros games, né, então ele consegue fazer isso, mas também intercalar com momentos de sandbox, de mundo aberto, com coletáveis, você caçar animais, e o crafting dele, né, que também bebe muito do Far Cry. Então ele conseguiu unir diversos elementos, mas com uma cara própria. Então eu acho que é um jogaço, cara. Maneiro. Eu comprei Rise of the Tomb Raider, eu não joguei o suficiente, e é por isso que ele não tá no meu top 5, mas tá na minha lista de menções honrosas. Assim, o que eu joguei dele, eu devo ter jogado algumas horas, assim, do início dele. Eu achei um puta jogo, assim, eu só achei injusto eu colocar no meu top 5, porque eu acho que eu tenho que jogar o suficiente, assim, comparativamente, né? E o que eu joguei, eu achei um puta jogo, tá? Nas minhas menções honrosas. Rise of Tomb Raider, assim, o jogo anterior da franquia, né? Do reboot, era fantástico, concordo totalmente. Eu acho que esse foi um outro passo que tá realmente revigorando a Lara Croft e toda a franquia Tomb Raider. Eu acho que tá muito foda, cara. Eu concordo. Dando uma aula de reboot, né, galera? Ah, é assim que reboot tem que ser feito. Exato. Então, Rafa, aproveita aí que você já tá empolgado e continua pra gente, fala qual é o seu jogo número 4 de 2015. Tu já falou, foi o teu quinto, é o Metal Gear Solid 5. Olha. Porque pra mim, quem ouve podcast há tempo sabe que eu não gosto de Metal Gear, da franquia, eu não gosto, eu acho overrated completamente. Enough, we know that. Fucking live with that. Os fãs estão falando assim, não é 5, é V. Mas esse jogo ficou muito bom, cara. Eu acho que eles finalmente acertaram a mão. Eu acho que pro fim, assim, indo pra segunda metade do jogo, eles começaram a arrastar muito. Talvez seja por isso que o jogo não foi mais alto no meu top 5 ali. O início do jogo, assim, pro meio, todo a carne durante o jogo foi muito boa. Mas acho que eles começaram a se arrastar muito. Podiam ter terminado ali pronto, que o jogo seria excelente. É, só por isso mesmo, assim, que não é uma posição mais alta, mas é isso aí. Já falo dele, então não vou me alongar mais. Metal Gear Phantom Pain é o meu número 4. Número 4 de 2015 acabou ficando com Ori and the Blind Forest. Jogão. É, jogo foda num estilo que eu amo de paixão, que é o famoso Metroidvania aí, vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas até mesmo quando você pensa dentro desse estilo, o Ori and the Blind Forest inovou bastante. Muito gostoso de descobrir, tanto história quanto principalmente mecânicas e como ele introduz pra você desafios. Parecem pequenos e vão escalando e você vai tornando melhor naquelas mecânicas do jogo que começam simples e se tornam complexas. Tudo isso aí, a cartilha de game design que a gente sempre fala tanto aqui, eu acho que o Ori and the Blind Forest executa à perfeição, além de ser um jogo lindo, né? E, cara, excelente esforço aí da galera indie que fez esse game, porque é difícil, né? Vocês mesmo passaram pelo mesmo processo de ter que colocar essa lista no papel e, pra mim, o que falou mais alto em todas as minhas decisões de botar os jogos aqui foram experiências. Muito mais do que até valor de produção. Não que o Ori tenha nada a dever pra ninguém, ninguém. Mas eu tô querendo dizer que, cara, quando você bota experiência no papel assim, o Ori foi uma das que eu mais me recordo desse ano. E número 4, na verdade. Então por isso tá aí na lista. Fernandinho de Montreal, aí garoto, número 4 da sua lista do jogo do ano 2015 pra fechar essa rodada, vai. Então, como não joguei muita coisa, todos os jogos que eu joguei, eu tentei usar mais, tipo, sentimento, assim, de, porra, esse jogo é massa, me diverti pra caralho, independente de qualquer coisa. Então, pra mim, o número 4 é Helldivers. Olha! Eu me diverti demais jogando Helldivers, junto com o Rafa, sem o Rafa, rindo do Gilliard morrendo, que nem um bobão. Foi mesmo. Cara, eu acho sensacional a mecânica, o sentimento de, tipo, desespero, de team play. Team play pra mim é a melhor coisa em multiplayer, então o Helldivers faz isso de forma fantástica. Sistema de progressão, escolha de equipamento pra cada fase. Cara, assim, eu achei foda a experiência toda, assim, me diverti pra caralho. Professor número 4. Bora então, hein? Mais uma rodada que a gente não tem tempo a perder. E essa aí, acho que eu vou começar então pra diferenciar um cadinho. É que eu tô doido pra falar desse jogo mesmo, porque ele foi lá no comecinho do ano, chegou aí, eu tava com uma expectativa muito grande, porque eu admiro muito o time que trabalhou nele. O Rafa e eu falamos muito da nossa experiência com ele, até de bugs que a gente encontrou que acabaram estragando um pouco, impedindo o progresso, mas eu voltei pra ele depois e quero muito jogar mais ainda dele, que é o Pillars of Eternity, um RPG muito foda que eu curti demais jogar esse ano. E show de storytelling, show de trazer de volta aquele sentimento Baldur's Gate de se gerenciar sua party com, cara, mecânicas maneiras. Não acerta em todas elas, mas como eu falei, tô muito mais interessado em experiências do que em qualquer outra coisa. E quando eu coloquei as experiências aí, né, no papel, o Pillars of Eternity apareceu como número 3, jogaço, que eu quero dedicar ainda mais tempo a ele, ainda indo pra frente, mas 2015, Pillars of Eternity foi uma grande parte aí do meu ano, então é o número 3 na minha lista. Pillars of Eternity pra mim é menções honrosas também, não tá? É bom, mas não é top 5 pra mim. Pillars of Eternity. Tô quase chorando aqui. Por que você tá chorando? Não, porque eu amo Obsidian, cara. E assim, ele também não tá no meu top 10, porque esse ano realmente teve muita coisa, mas tá na menção rosa. E tá sendo um bom momento pros fãs de Baldur's Gate, porque tá saindo muito RPG nessa linha, né? Visão isométrica. É. Então teve Wasteland 2, o Divinity ano passado. Agora esse ano o Pillars of Eternity, que é um jogo estupendo, cara. Muito foda. Por um minuto eu achei que você ia falar que ia ser um jogo estúpido. É um jogo estúpido. Porta que eu parei. Ai, estúpida, vai. Acho que provavelmente a AI é mais estúpida que já vi em RPG há muito longo tempo. Mas é Obsidian, né, cara? Acho que eles tinham que fundir Obsidian com a Bethesda, aí, por exemplo, que nem o Fallout 4... Ia ter muito mais bug, cara. Ia ter o dobro de bug, cara. Foi tipo, a Obsidian escreve os textos e a Bethesda faz a... Exato. Fernando, o que que teve espaço na sua lista no número 3, na terceira posição, em 2015? Então, pra mim o número 3 foi Witcher 3. Vai dar o que falar isso aí, hein? Eu achei um bom jogo, me diverti pra caramba. Teve muitas coisas que eu não gostei, principalmente eu acho que a história principal acaba parecendo menos importante quanto mais você joga o jogo. É muito fácil, pelo menos tem tanta coisa pra fazer que você acaba perdendo o sidetrack da importância de tudo. Tem bug pra caralho. Mas assim, eu acho que, cara, apresentação foda. Eu acho que a história e todas as coisas cutscenes, tipo, toda a parte de cinemática do jogo é impecável, assim, eu achei muito, muito massa. Eu sei que tem um monte de gente que apostaria o asshole que o Witcher 3 é o melhor jogo do mundo, mas, novamente, eu tô falando não tecnicamente, mas a minha experiência como jogador, então, pra mim, o Witcher 3 seria o terceiro pra mim. É complicado também você querer exaltar a experiência do Witcher 3, tanto assim num ano onde teve Fallout 4, eu concordo. Nossa, eu já tava dando cambalhota de ódio aqui agora, quase desliguei o PC. O PC quase desligou sozinho aqui. Olha só, Witcher 3 é o número 3 da lista do Fernando Seco, hein? Então, cartas para a redação, mas a gente continua aqui. I don't fucking care. Rafa Kuhn, número 3 da sua lista. Aposto que não é Witcher 3, hein? Não, não é Witcher 3. O número 3 da minha lista é um jogo que surpreendeu, também chegou do nada, assim, eu não dava nada pro jogo, achava que não ia ser nada. Eu já sei qual é. Assim, e eu fui jogar, fui encarar, e pra mim, eu me surpreendi tanto, assim. Eu não sei o quanto é porque eu gostei do jogo ou por causa da surpresa, pra mim, do ano, que foi Life is Strange. Yes. Um puta jogo, assim, um puta adventure. A gente fez um episódio só dele aqui, de spoiler, que raramente a gente faz um episódio só de um jogo só, né? A gente nunca tinha feito, assim, com full spoilers pra falar do jogo em si, assim, a gente nunca tinha feito, cara. Assim, me surpreendeu muito, assim, como eles estão levando o storytelling puro pro jogo e, porra, achei muito foda. A gente, não vou falar muito porque a gente já falou um episódio inteiro mais a série dele. É, quem quiser saber mais do jogo, volta atrás e assiste. Assiste, ouve, né? Assiste. Mas, pô, Life is Strange é o meu terceiro melhor jogo do ano. Foda, hein? Side Quest número 1, primeira vez que a gente fez um episódio full spoiler só sobre isso, com a participação do André Campos, o Magin do Jogabilidade. Foi bem legal fazer aquele episódio lá. E agora, pra número 3, só sobrou mesmo o Márcio Barrios. Qual é o número 3 da sua lista, meu amigo? Cara, meu número 3 é Odalus. Olha! Na hora de montar o top 5, eu tentei pegar um jogo com uma característica meio única, assim, pra não ficar todos na mesma modalidade. E Ori, eu amei de paixão. Achei um jogo lindíssimo. Talvez um dos jogos mais bonitos, assim, que eu já joguei. Trilha sonora impecável. Só que aí, pegando Odalus, que é, não é bem o Metroidvania, mas é quase. Então eu falei, qual eu gostei mais, cara? Cara, juntando tudo. E o Odalus eu acho que é um pouquinho superior ao Ori, assim, em termos de jogabilidade, toda essa vibe nostálgica, mas ao mesmo tempo ele não fica só na nostalgia. Ele tem muito easter egg, por exemplo, de filmes de terror, Alien, Evil Dead, são coisas que eu sou apaixonado. Porra, tem até easter egg do Twin Peaks, velho. Sim. Tio, porra, velho, que isso. E assim, algumas pessoas talvez falam que é marmelada, porque eu conheço o Danilo Dias pessoalmente, tudo, mas não, cara, é um jogo que eu gostei muito, muito mesmo. Então, é o meu terceiro lugar de 2015, é o Dallas The Dark Call. Adivinha o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar na nossa lista aqui, que a gente não tem tempo a perder. Número 2. Estamos chegando lá. Estamos quase no topo. E aí, eu acho que eu vou deixar o número 2 do Rafa por último, só pra, né, segurar aí a conversa um bocadinho. Tô eu aqui já adivinhando que é óbvio quais são os jogos que estão sobrando na lista dele. Mas não é menos óbvio pra mim os jogos que estão sobrando nas listas dos outros participantes. Então, chamar Fernando aqui pra falar pra gente. Oi, tudo bem, Fernando? Mas e aí? Oi. Oi, Fernando. Chega aí, rapaz. E yeah. Tá te falando todo? Sabe aquele negócio do jogo do ano? É a lista jogo aqui. Donos. É, jogo do ano. É, 2015. Fala pra mim o número 2 da sua lista, oh, Fernando. Porra, bem pouquinho, assim, o jogo número 2 pra mim vai ser o Bloodborne. Olha! Bloodborne, sensacional. Fantástico gameplay. Gráfico, gameplay, som, multiplayer. Não tenho o que reclamar desse jogo. Pra mim, como o Márcio comentou aí, a sucessão do Castlevania e... Brilhantemente colocado pelo Márcio e estupidamente perdido por mim, né? O Bloodborne como o sucessor do Castlevania. É. E não só isso, cara. Tipo, acho que push the boundaries do estilo Souls, assim, muitas coisas. Tipo, fast pacing, action, tipo, é um tesão de jogar. Então, pra mim, número 2, né? E você, Márcio Barrios, número 2 da sua lista de 2015. Olha lá, hein? Não é Bloodborne, tá no meu top 10, mas não entrou no top 5. Mas o meu número 2, cara, é um jogo que, na verdade, ele não me pegou de surpresa, porque desde a primeira vez que eu vi uma menção aí, eu já fiquei completamente fisgado. E eu tinha muito medo que fosse uma grande bomba, mas... Until Dawn, cara, é um jogo que explodiu minha cabeça. Eu sou apaixonado por filmes de horror e é difícil você pegar um jogo que dê medo, né? Verdade. A maioria dos jogos acaba descambando pra ação, então você pega Resident Evil, sempre acaba em algum momento descambando pra combate, né? O próprio Silent Hill, que é um jogo bem tenebroso, sempre acaba descambando pro combate. O Until Dawn é um filme de terror adolescente, só que ele bebe em todos os tropes, como seria a tradução disso? Nem sei, cara. Troco funciona pra mim. Okay. Trolha. Trola. Todas as trolhas. Então ele pega aquele horror adolescente. Cara, ele pega tudo e é muito bem escrito. E talvez o lance que ele funciona tão bem é porque os produtores dele não eram caras envolvidos em videogame, eram pessoas que trabalhavam com filmes de terror. Então ele é um jogo bem único nesse quesito. Eu adorei Until Dawn, assim, a experiência dele, do lance do efeito borboleta, né? De você, cada pequena ação que você faz, desencadeia diversos rumos na história, e dos 8 protagonistas, todos podem morrer ou todos podem sobreviver, então isso gera um replay bem grande. É um jogaço, cara, uma surpresa bem legal. É, essa fórmula, né, de você poder abranger esses finais múltiplos, entre aspas, né, é genial e necessário pra cacete um jogo desse tipo. Quem nunca assistiu um filme de terror desses clássicos e se imaginou o que aconteceria se fulano tomasse uma decisão diferente e aí sobrevivesse o outro que morresse e tal, e tudo isso o Until Dawn entregou muito maneiro e foda pra caralho. Falando então em borboletas, o meu número 2 é, como vocês já devem imaginar aí, passei bastante parte do ano falando dele, Rafa já mencionou na lista dele, Life is Strange. Quando você fala de experiências, poucas, cara, na memória recente, foram tão profundas quanto Life is Strange pra mim. Nada do que ele faz me parece, vamos dizer, inovador. Tem várias coisas dentro do gênero adventure, mas é tudo entregue tão bem, com tanto impacto, com uma cinematografia excelente, cara, uma história muito, muito interessante, personagens que eu realmente, sabe, me apeguei de forma, cara, que poucos jogos fizeram sequer na vida aí, e coisas seríssimas acontecem com esses personagens, decisões seríssimas têm que ser tomadas, e a gente já falou pra cacete de Life is Strange, como o Rafa também disse aí já, e pra mim, quando penso em experiência nesse ano, foi o número 2, sem dúvida, Life is Strange, um jogo aí que, cara, muita gente se conheceu, né, por ouvir os outros falarem, e eu não conheço ninguém ainda que tenha se arrependido de ter dedicado tempo para jogar. Então, Life is Strange é o número 2 da minha lista. Agora a gente fecha, né? Acabou o podcast. Não precisa o Rafa falar o número 2 dele, nem a gente precisa ir pro top 1, que todo mundo já sabe mesmo o que vai acontecer aqui. Então, a gente fecha por aqui, não, brincando. Rafa, número 2 da sua lista. Jogo do ano 2015. Olha só, rapaz, a nossa amizade está em jogo. Então, você bota a mão no coração aí e responde pra gente qual o número 2 da sua lista. Vai. Jogo número 2 da minha lista, cara. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto assim com esse jogo, sabe? Momentos épicos, aqueles momentos que tu fica falando com os amigos sobre o que aconteceu durante muito tempo. E é um jogo que eu me vejo voltando a jogar sempre, assim. Pegar o jogo de novo e botar no console e jogar de novo. Que é Plot Twist Helldivers. Caralho! Helldivers, okay. Cara, é excelente, é fenomenal. Eu quase esqueci desse jogo, porque ele foi lançado no início do ano, sabe? Eu esqueci o quanto eu tinha me divertido com aquele jogo, tanto com você, contigo, contra eu tenho um outro grupo de amigos que eu tava jogando. Até com estranhos randômicos, ele consegue ser extremamente divertido, o que é difícil pra um jogo multiplayer acontecer. O jogo multiplayer normalmente depende muito do grupo que tu joga, sabe? Se eu for um bando de idiota, sabe? sabe, o jogo vai ser ruim, mas até pra um jogo que é full friendly fire, sabe? Tudo que tu faz é capaz de matar os teus amigos. E ainda assim o jogo consegue ser extremamente divertido, cara. Isso eu nunca vi isso na indústria de jogos. Algum jogo que consegue isso, sabe? Um jogo cooperativo, difícil pra caralho, dependendo da dificuldade que tu pega, com full friendly fire ser épico, assim, desse jeito. Helldivers é foda. Eu voltei a jogar com o grupo agora porque saiu pra PC. E, cara, eu tinha esquecido de como é divertido aquele jogo. É, pra mim, épico em todos os níveis. Eu vou jogar esse jogo pra sempre, até lançarem o Helldivers 2, esperando que seja tão bom quanto. É muito foda, cara. Quem nunca jogou, porque só tinha pra PlayStation 4 e PlayStation 3, tá pro PC, tá no Steam, agora joga, que não vai se arrepender. É um puta jogo. Hell yeah. É, e ó, o plug aí, que a gente, em janeiro, tem novidades no podcast, incluindo o nosso novo canal no YouTube, que agora tem até URL custom. Olha como é que a gente tá chique, rapaz. Então é youtube.com/podquestbr. Esse é o nosso endereço, mesmo endereço do Twitter também, podquestbr lá no Twitter. Você assina aí o nosso canal. E o plug é o quê? Que a gente tava conversando sobre que jogos fazer streaming, e um que vai ser muito foda de fazer vai ser Helldivers. Nós três jogando aí, se divertindo. A gente tem que filmar o Giliagem. Tipo, pô, desculpa aí, eu não sabia que essa bomba matava todo mundo. Eu ainda tenho que filmar, porra, a cara, granada, de vocês, porra, quando eu fizer as merda. Ô, Giliagem, protege a gente com o tanque. Ó, oh, desculpa, cara, pisei em você sem querer. Cara, a melhor proteção é essa. Você vai pro céu que nunca mais você vai ter. Teve uma cena do Helldiver que eu nunca mais vou esquecer, que eu sempre comento com os amigos que eu jogo, que tem umas missões que tu plantar uma bomba nuclear, assim, tem que sair correndo. Planta uma bomba e sai correndo, porque se a bomba explodir estiver ali, todo mundo morre, né? A gente botou a bomba e um cara simplesmente ativou a bomba e falou, corre! E todo mundo, ah, fudeu, o cara não tava pronto pra isso. Todo mundo saiu correndo, assim, tudo pro mesmo lado. E acabou o terreno, que era uma montanha, e não tinha mais pra onde correr. E a bomba explodiu, assim, a gente contra a parede, e o limite do dano foi, tipo, centímetros da gente, assim, sabe? Cara, foi a coisa mais épica que já aconteceu na história dos videogames. Foi muito foda. A coisa mais épica pra da sempre, história até semana dos que videogames. Vem. Pra sempre. Até chegar no número 1 da lista dele. Mas é isso, olha, não esperava por essa, hein? Rafa passou essas últimas semanas todas falando aí de jogo do ano, o que ia ser melhor, falando mal de Fallout 4, aí chega na lista dele, a gente olha pro 5, olha pro 4, olha pro 3, olha pro 2, não aparece Fallout 4, então quer dizer que ele deu o jogo do ano Fallout 4 no final das contas, cara. Pra que a gente passou esse tempo todo discutindo esse assunto? Não sei, pois, cara. É. Eu gasto meu tempo com esse cara. Nossa amizade tem um custo muito alto. Ô, Giliard, eu fico ouvindo esse barulho que eu não entendo o que é. A gente vai chegar lá, sabe por quê? Porque chegamos ao primeiro lugar no jogo do ano, na lista de cada um de nós aqui do Podquest 2015, com a grande ajuda de Márcio Barros, que agora vai fazer valer o motivo que ele tá aqui, porque ele vai me ajudar a eleger o melhor jogo do ano. E, cara, eu vou falar o meu então logo, porque aí, né, depois que eu falar, vocês não precisam nem conversar muito sobre esse jogo, porque já vai ter, né, sido explorado o suficiente. É, eu vou usar meus poderes de host pra ser o primeiro aqui. Mario Maker. Quieto seco. Aqui, Mario Maker, que, rapaz, meu jogo do ano número 1. Melhor experiência que eu tive. Tô usando isso como amuleta pra poder justificar que esse jogo tá aqui, que é Fallout 4. Como experiência pra mim, foi a melhor coisa que eu experimentei este ano. Foda-se os bugs, foda-se a perda da identidade do Fallout. Eu não acho Fallout 4, por exemplo, melhor do que Fallout 3. Acho várias coisas que poderiam ter sido feitas muito diferentemente nesse jogo. A começar pela parte técnica, mas muito também decisões de design, decisões de onde colocar o seu esforço, né? E que opções o jogador vai ter pra resolver conflito. Falamos muito disso já, e acho que as críticas são todas justificadas. Mas, ainda assim, eu talvez seja fanboy. Eu talvez tenha sido levado pelo hype. Cara, tudo isso daí pode ser verdade, eu admito. Pode assustar com a minha visão nublada, mas essa visão nublada, né, esses sensores que podem estar desregulados, eles disseram pra mim, o tempo todo em que eu joguei esse jogo, que essa era a experiência mais foda que eu tive esse ano. Pode ser o mundo, que eu admiro muito. Pode ser que o combate, apesar de ser a única coisa que você pode fazer, é uma coisa muito gostosa de fazer. Pode ser também eu não ter jogado outros games muito grandes e com muita qualidade, inclusive reconhecidos pelo Game Award. Awards, como é o caso do Witcher 3 esse ano. Então talvez se eu tivesse jogado, minha lista seria diferente. Mas o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer é dar pra vocês minha opinião sincera, e essa opinião me diz aqui, né, não tem como eu fazer jus ao que eu senti esse ano se eu não colocar no primeiro lugar Fallout 4 como jogo do ano 2015, pra mim, pelo menos, no podcast. Então, tá aí o discurso. Agora, Fernando, se você, né, não quiser, não precisa nem falar, que a gente já sabe que... Então, eu acho muito triste assim, que, por exemplo, um cara que só toma Kaiser, um dia toma uma cerveja de verdade, diz, nossa, existe outra cerveja. Então, o Gilherme é o cara que só bebe Kaiser e acha que aquilo é cerveja de verdade. Então, eu sinto pena de você, mas eu espero que você tome uma cerveja boa um dia, pra você ter uma comparação. Então, o meu jogo do ano, que era assim, ó, vou dizer o seguinte, eu vou dar uma introdução primeiro. Cara, eu botei o jogo, começou com trilha sonora foda, começou com cutscene foda, customização de personagem foda, e já entrou forte em action, assim, cara. E, tipo, eu fico nostálgico só de lembrar desse começo, cara. Então, pra mim, é o Metal Gear Solid 5, é o melhor jogo do ano, que, tipo... Tudo, assim, eu sempre fui muito crítico com Metal Gear, mas eu acho que ele faz uma coisa muito bem, que é, eu gosto muito do negócio de stealth, eu gosto muito de Spec Ops, eu acho muito legal a trilha sonora, tudo esquema dos 80, o sentimento de, tipo, muitas nostalgias, principalmente com música, eu acho que o level designer é super bem feito, eu acho que o sistema de crafting, de base, de recrutamento é muito divertido, eu acho que as maluquices do tipo, o mesmo cavalo, tipo, caga e faz uma armadilha pro carro, eu acho que, tipo, esse é o tipo da coisa que me faz gostar de videogame. Game, que é a coisa mais surreal que você pode imaginar num jogo sério, fazendo você rir, ou aquele cardboard pintado mulher gostosa e o cara fica e aí, cara, é, tipo, esse é o tipo de coisa que é fantástico pra mim em jogo, é uma coisa que eu amo muito. O Metal Gear tem seus defeitos, mas acho que no geral, cara, eu gostei, tipo, pra mim foi a melhor experiência total, assim, sabe? Eu fico nostálgico quando eu boto o jogo, quando eu começo a jogar, às vezes eu entro na fase, dá uma passeada no mundo, eu acho o mundo bonito, sabe? Eu acho gostoso andar no cavalo, acho bacana. Eu me diverti pra caralho, eu acho que pra mim foi a melhor experiência do mundo, do ano, do mundo é do foda. Mundo. tá imitando o Rafa, é que eu ia, agora? Não, é que eu ia dizer que de open world desse ano teve muita coisa que saiu, mas acho que o open world dele é o mais coeso pra mim. Foi uma coisa que impactou bastante, que em geral eu não gosto de open world. Então, bom, é isso aí. Pra mim é o Metal Gear Solid 5, é isso aí. Tá bom, então agora, quem que eu chamo aqui, rapaz? Márcio, chega aí, fala pra gente então, revela qual é o jogo do ano pra Márcio Barrios de 2015. Mano, eu vou falar o jogo que não tá nem no meu top 10, nem menção honrosa, mas eu vou guardar a treta polêmica pra janeiro, quando o Giliard vai participar lá de um episódio lá no Super Amigos só sobre Fallout 4, okay. Que é a decepção. A decepção do ano, Giliard. Que isso, essa, cara? Não, tô brincando, eu sou fanboyzaço da franquia. Vou chegar assim já, então? É triste. Mas guardaremos as tretas para o episódio lá. Mas o meu jogo número 1, cara, de 2015, e eu digo mais, é o top 5. 5 da vida, de tudo que eu joguei na vida. 5 da vida. Tem que ser Witcher 3, cara. Witcher 3 Wild Hunt. Eu sinto até dificuldade em expressar o meu amor por esse jogo. Não, você pode ir no banheiro, velho. Rapidinho, né? A gente espera, cara. É uma boa também. Mas, cara, assim, o primeiro Witcher, eu não gostei tanto do jogo. Quer dizer, na verdade, eu não gostei tanto que eu nem terminei. Assim, eu joguei até a metade e eu abandonei. Witcher 2 é um jogo que eu gostei muito. Um dos jogos favoritos da geração passada. Mas Witcher 3, cara, é complicado. Quando você entra naquele mundinho, igual a galera do MRG costuma falar, cara, ele tem tudo nesse jogo. O jeito que os diálogos são conduzidos, ele consegue... Ele não descaracteriza o personagem, o que é muito difícil de se fazer, né? Porque, assim, você não pode fazer um Geralt Evil, né? Por exemplo, Mass Effect, que é um jogo que eu amo. Você pode fazer o Renegade ou Paragon. Não. Aqui no Witcher, eles não descaracterizam o Geralt. É aquele personagem que, se você for ler os livros, tá lá o cerne do personagem. E eles conseguem construir com diálogos maravilhosos, o que até agora eu não experienciei nenhum em Fallout. Sim. Tem diálogos maravilhosos, do jeito que é conduzida a trama, e eles te dão o arbítrio pra você conduzir como você quer, sem descaracterizar o personagem, o que eu acho que é uma tarefa quase impossível, assim, nos videogames. Verdade. O combate dele, se você pega um Bloodborne, aí não tem nem como comparar, né, que talvez seja o melhor combate do ano, assim, a série Souls é bem característica disso, mas é um combate agradável, ele não te atrapalha em nenhum momento. O jeito que você conduz as skills do Witcher, né, que já é clássico da série, você soltar fogo, controlar mentalmente um inimigo, tudo isso é tudo é muito bem equilibrado. O crafting dele, de tanto de armadura ou de armas, tudo é muito bem feito, mas a história eu diria que é o peso principal, cara. Poucas vezes eu joguei uma história tão boa num videogame, assim, de você se emocionar, se importar com os personagens. Tem uma quest que é bem pra frente do jogo, acho que eu já devia estar com umas quase 50 horas, e eu falei, caraca, como assim? Com 50 horas de jogo, eles me dão essa experiência totalmente nova, tão diferente de tudo que teve até agora, que é uma quest simplesmente você tá com seus brothers bebendo, trocando ideia sobre o passado, e é muito... dá até um nó na garganta, assim, cara. É muito bem escrita essa quest, assim, que se passa em Kaer Morhen, né? Pra quem jogou, é quase lá pro final do jogo, assim. E, cara, Witcher 3 é vida. É só amor. E agora, hein? Como eu falei, amizade em jogo. De novo, pô? Você já usou essa chantagem emocional antes, cara. Não, é porque parece que tá faltando alguma coisa na sua lista, realmente. Então eu quero ver você, Rafa Kunen, hein? Consertar esse erro e dizer pra gente que Fallout 4 foi o jogo número 1 seu do ano, depois de tanto mimimi. Então vai lá, fala pra gente por que Fallout 4 é o seu jogo então, do ano, vai. Eu vou te falar que Fallout 4 não é o meu jogo do ano. Ele entra na minha lista de menções honrosas por causa do sistema de exploração dele, explorar o mundo pós-apocalíptico. Eu adoro o mundo pós-apocalíptico. O cenário pós-apocalíptico é um dos meus preferidos em ficção científica. Eu amo, assim. Isso não é o suficiente, sabe? Eu acho que em 2015, um loading de 30 segundos pra entrar em uma casinha de 4 metros quadrados não é aceitável, pra começar. Eu não posso dar jogo do ano pra um jogo que me faz esperar 30 segundos a 1 minuto pra entrar numa casinha que é menor do que o meu apartamento, sabe? Sério que o motivo vai não, ser não, esse? Não, eu tô dizendo que, tipo, tem várias coisas, sabe? O sentido de que descaracterizou. Coisa que a gente já falou, eu não vou entrar em detalhes, assim, porque a gente já falou isso no episódio passado. Mas tem uma coisa que o Fallout é excelente, uma outra coisa que o Fallout é muito bom, que é o combate. Hype. Hype também, sabe? É bom também. Mas no fim, Fallout 4, acho que eu precisava justificar por causa da pressão do Giliar, não merece top 5, merece uma menção honrosa. Claro que tem. Mas agora vamos falar do que importa, que é, okay, pra mim, o melhor jogo do ano. E meu top 5, concordo também com o Márcio, da vida. The Witcher 3 é foda, sabe? The Witcher 3... The Witcher 3, cara, é excelente em todos os níveis, assim, eu falei isso quando o jogo foi lançado, que a gente comentou. Tô falando aqui de novo, BioWare, fica de olho, sabe? Ih, rapaz! Bethesda tem que ficar de olho também. Conhece alguém na BioWare aí? Porque é assim que se faz action RPG, sabe? Esse é o statement da CD Projekt Red, é assim que se faz Action Adventure RPG, excelente em todos os aspectos. Eu sei que tem gente que criticou o combate. Eu me diverti pra caralho com o combate. Eu achei excelente tanto o swordsmanship de espada, quanto usar as poções, os olhos, tu precisar se preparar pra um combate e o papel de um Monster Hunter, né? Que é tu saber sobre aquele monstro, pesquisar, entrevistar pessoas, pistas de que tipo de monstro pode estar enfrentando, sabe? Tu ser aquele cara fodão, que algumas pessoas têm preconceito contra, outras pessoas te consideram um herói, e tu poder reagir a isso, sabe? Tu poder reagir com preconceitos contra magos, contra monstros, de uma maneira que tu sabe o suficiente pra não ter preconceito. E o jogo te ensina essa lição, cara, que é a única maneira que tu combate o preconceito é isso, é conhecimento. E por tu ser um cara, o jogo tá te botando na pele de um cara que tem conhecimento sobre todas essas coisas, que já viveu o suficiente, já viu de tudo, já fez de tudo. Não existe por que te ter um preconceito. Só nessa lição, tá ligado? É uma lição de vida. Eu acho que um videogame tá nos dando, cara. Olha o mundo que a gente vive. É foda demais, cara, isso, assim. Isso nem considerando gameplay, né? Que é fantástico, sabe? O fato de que side quest do jogo, não existe side quest de tu vai matar 10 javali, vai me conseguir 30 ervinhas. Isso não existe no jogo. Toda side quest tem carne ali, tem um motivo pra tu fazer, tem um motivo pra tu não fazer, se tu quiser, sabe? Cara, é foda demais, assim. O The Witcher 3 é facilmente o melhor jogo do ano, talvez o melhor jogo da década pra mim. E Rafael, é até coisas que não são nem quests, nem eventos grandiosos do jogo, como eles mexem com você, né? Por exemplo, tem um lugar do mapa que tem um barão, né? que cuida daquele local. Uhum. E dependendo das suas ações, ele pode falecer. Sim. E quem assume é um cara que era um mercenário que trabalhava pra ele. E você vê o local degringolar conforme você vai visitando mais pra frente. Uhum. E aconteceu de eu estar visitando, porque tinha um ferreiro muito bom naquele local. Uhum. E eu vi uma fila de soldados e um pai gritando, sendo espancado, e os caras fazendo uma fila pra estuprar a filha desse aldeão. Cara, tipo, era um evento que nem era quest nem nada. E eu parei e fiquei olhando assim, e lendo os diálogos, aí eu fui lá. Você parou e ficou olhando, Márcio? Porra. Não, calma. Eu falei, cara, tá acontecendo isso? E aí, isso nem é uma quest do jogo. E eu fui lá e decepei todo mundo, assim. Aí o cara me agradeceu e tal, tipo, chorando, a filha do cara chorando. Falei, caraca, velho, um tema muito pesado. Uhum. E o jogo trabalhando dessa forma. Os temas que o Witcher trabalha são magistrais. É que pra mim, o Witcher 3 é atestado, deu a carteira de motorista pra indústria de videogame. Agora tu é maior de idade, sabe? Cara, a indústria de videogames atingiu essa maturidade, assim, tia. Tudo que existe no jogo, eles elevaram a maneira. Cara, e é um estúdio pequenininho lá no leste europeu que ninguém... Não é no Canadá, não é em Montreal, não é em Vancouver, não é em Nova York, sabe? Um estúdio desse pequeno, com poucos recursos, faz uma joia dessa, cara. É, nossa indústria é linda, cara. Dá vontade de chorar falando desse jogo. A meta história por trás do Witcher 3 é foda, realmente, né? Do jogo e como ele foi feito e tudo. E, cara, achei excelente a explicação de vocês. Quase me convencendo, né? De que o Witcher 3 é o jogo do ano, na verdade. Vai ficar essa lacuna que tá registrada agora aqui pra posteridade de eu não ter jogado o Witcher 3 na época em que devia ter jogado. Teve um momento no ano em onde eu perguntei pra vocês e pros ouvintes que jogo eu deveria jogar entre Witcher 3, Bloodborne e algum outro que eu esqueci agora, acho que foi o Old Republic Remake, né? O Remake não, né? Só o Old Republic 2 lá, foi relançado. E acabei jogando Bloodborne, não me arrependi de ter jogado Bloodborne, mas talvez aí tenha se decidido que eu não ia poder falar de Witcher 3 do jeito que vocês estão falando aqui. Mas sim, tudo a culpa que... de todo mundo, né? A culpa não é que o cara quer, tipo, a culpa de vocês, eu quis jogar aquele outro jogo lá, assim, mimimi. Quem convidou esse cara pro podcast? É, Seco, pois é, você já posou de meu psiquiatra aí alguns episódios atrás, já sabe qual é o meu problema com ele. Olha, achei fantástico, achei não só, né, a eleição, tipo, ah, tudo bem, esse é o jogo que eu gostei mais, esse outro menos, mas a forma como vocês, nós todos aqui, menos eu no Fallout 4, justificamos isso, eu achei super profunda, valeu a pena, o Márcio trouxe aí, cara, um ponto de vista muito legal e complementar pra gente, Rafa, Fernando também, cara, dando show aqui no podcast, e só restou pra gente fazer o quê? Desejar pra todo mundo um feliz 2016, um ótimo ano novo pra vocês. E ó, ano que vem, podcast com novidades, hein? Então aguardem aí, a gente vai trazer mais, né, conteúdo e de formas diferentes pra vocês. Estamos planejando aqui várias coisas maneiríssimas e certamente meu amigo Márcio Barrios, muito obrigado inclusive pela sua participação em 2 episódios aqui, né? Então você também deve ter, né, Márcio, grandes planos pra 2016, não só pessoalmente, mas também com o seu super canal, que é o Super Amigos. Fala pra galera o que, que é o Super Amigos, o que, que tem lá. E quem sabe dá aí uma exclusiva, uma palhinha do que vocês estão planejando pra 2016. Cara, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter participado. Eu tava fazendo um bom tempo querendo participar e foi muito foda gravar 2 programas. É, espero em 2016 gravar novamente com vocês. E conto com a presença aí de vocês lá no Super Amigos. Cara, planos pra 2016 no site é fazer um pouquinho menos coisa. Ter uma vida normal. Ter uma vida mais normalzinha, porque é muita coisa que a gente tá fazendo lá. Mas é isso, cara. Continuar os projetos, né? Que a gente falou. Tem o Saque, que é o de notícias semanais. Três da Madrugada, de filmes de terror. E é isso. YouTube, Amiibo Souls, acabou? Como é que é? Amiibo Souls, provavelmente, quando esse programa for ao ar, ele vai ter terminado. Assim. Entendi. Porque Amiibo Souls é assim, vocês morrem, perdem, tem que botar o corpo pra buscar as coisas. Não, cara. Amiibo Souls foi uma loucura que eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu joguei Dark Souls, o primeiro, do início até o fim, com DLCs, toda semana, transmitindo ao vivo. E a gente meio que conversa sobre a vida enquanto eu tô morrendo 1 milhão de vezes. Ó. E essa brincadeira tá durando uns 5 meses. Já. É fantástico. Quem não conhece o Amiibo Souls no canal do Super Amigos do YouTube. Inclusive, o que eu mais curto é ficar acompanhando a planilha de mortes do Márcio. É muito engraçado. Tem alguém que tá registrando cada momento épico, cara. É muito É o Paulo César. É. Nosso estagiário. Nossa, virou estagiário depois disso. É isso aí. Então, cara, ó, como o Márcio falou, o Super Amigos tem conteúdo demais mesmo. Então, confiram lá, superamigos.com.br, agradecendo a presença do Márcio mais uma vez. A gente hoje não faz correio, não faz porra nenhuma, porque foi jogo do ano, é ano novo, a gente vai aí comemorar e voltar ano que vem com muito mais novidade aqui no podcast. Então, Rafael Cunha, Fernando Seco, Guilherme Lopes, se despedem de vocês, um abraço e até 2016. Tchau!